Bullying. Inculcar a criança respeito pelos outros, como inculcar respeito próprio pelos outros. Inculcar a criança autoconfiança, que não má educação. Proteger a criança de conteúdos violentos. A prática de algum esporte seria recomendável. Proteger a criança de conteúdos violentos que promovam o bullying. O que a criança vê e vive nos primeiros 10 anos define sua personalidade. Mantenha uma imagem contínua de seus filhos com seu ambiente e meio ambiente, pelo menos até os 15 anos. Fique atento aos protocolos cáusticos de pertencer aos quais seus filhos podem estar ligados. Definir um ambiente favorável em casa para o desenvolvimento ideal de seus filhos. Inculcar a criança respeito pelos outros, como inculcar respeito próprio pelos outros. Inculcar a criança autoconfiança, que não má educação.